Olá, olá, estamos começando mais um Dreamcast. É isso aí, o sétimo. Sétimo. E agora é um assunto que me diz muito respeito, né? É claro. Mulheres, claro. Mulheres, ah, musas. As musas games. Do videogame. Como a gente fez um de antagonistas, não é melhor do que um de meninas. Meninas. Meninas malvadas. Porque não há coisa mais importante nos jogos do que os vilões e as mulheres dos jogos. Claro, com mulheres. Certeza. Em terceiro ficam os heróis. Ou o segundo, né? Bom, pra mim... No teu caso, com o Sephiroth, fica em segundo. Eu sou o Frajola e eu tô de luto por causa da Jill que morreu no 5. Mais ou menos. Meu nome é Lanzoni e o mundo nunca mais será mesmo depois dessa E3. Kojima, nos deleite com mais um sucesso Clockbuster, like a Metal Gear ou Policenauts. O cara anotou, não, anotou, meu. Mas olha só. Inspirado, cara. Aqui é o Six e é. Kojima faça Metal Gear Raiden, porque é uma musa, né, cara? Minha musa. Raiden é uma musa? É uma menina. Eu sou o Julie e Space Bunnies Must Die. Que? É um jogo que só tem uma gostosa matando uns coelhos espaciais. Uau! E estamos com um convidado mais especial, novamente, o Gordo. Eu sou o Gordo e as musas me deixam sem palavras. E falando em e-mails, a gente vai ler os e-mails e já voltamos aí, beleza? Até. Aê! Sem Game Shark! Bem, estamos começando a nossa segunda leitura de e-mails do Dreamcast. Mais veloz que a última. E mais dinâmica. E furiosa. Veloz e furiosa, porque estamos juntos aqui em minha casa, gravando ao vivo, não pelo Skype. Mas pelo Mac. Legal. Microfone do monitor. E, cara, então, a gente tem uma média de 100 ouvintes, né? Não, tava falando antes que ficou nos 100 downloads por aí, né? Pois é, ele não conhece os 100, ó, que legal, ele conhece uns 20. Tu que tá baixando aí, se identifica, né? Diz aí, baixei, cara. Não precisa nem dizer se gostou, é, não. É, só pode. Diz, baixei, pelo menos isso. Só comentar embaixo, cara. Pois é, porque a gente teve um e-mail e três comentários só, e por 100 downloads, não que a gente quer mais download, mas enfim. Comentem, cara, falem aí como que vocês vale acharam. Que vocês quiserem. Fale qualquer coisa aí, pra nós saber que vocês estão no caminho certo, que vocês existem. Não esquecendo também da comunidade do Orkut, né? Vocês podem ir lá comentar, falar, eu baixo, eu escuto. É, tem uns comentários lá bem legais, chamando o Frajola de ancião, que eu curti muito. Ancião, acho que vamos ter que fazer uma promoção aí pra ver quem escuta ou não. Bah, boa, hein? Vale um... não sei, boa ideia. Vamos pensar. Em breve, hein? E outra coisa, então, que a gente quer falar... Que o site, ele é meio morto, né? Durante a semana, assim, no final de semana, quando não tem Dreamcast pra vocês baixarem e ouvirem. Ele morre, né? Eles têm que ficar lá duas semanas sem ninguém visitar. Tem uma média de 20 visitas por dia, né, eu acho. Por aí. 20, 25 por dia, sem nada. Então, olha só, o Rodrigo fez uma coluna, o Lanzoni. E a gente vai postar ela e vamos tentar começar a postar colunas no site também. Sem novidades, notícias e né, isso a gente deixa pra quem tem. E quem tem tempo. E quem tem tempo. Então, outra coisa que a gente quer falar é, quem quiser escrever no site do Dreamcast, olha aí, cara, mandem um e-mail pra gente. Alguma coluna relacionada a games ou cultura nerd ou alguma coisa do tipo. O que tu tiver ideia, pode ser até qualquer coisa relacionada a games ou nerdices do tipo, manda a ideia por e-mail que... tiver legal, a gente publica e você pode fazer parte da mesma equipe que Frajola. É, e olha só, que Frajola. Bah, tá porque, louco. Cara, tem muita coisa aí, né? Eu vi que os caras comentaram aí, tem sites e tal, blogs. Quiserem postar aí no nosso, mandem pra nós alguma coisa. É isso aí, é isso aí. Só mandar, gurizada. Tá fácil, tá fácil. Então aí. Vamos ao nosso primeiro e-mail. Vai ali. Primeiro e-mail, vamos, deixa eu ler. É do Leandro Campos, 20 anos, Cuiabá, Mato Grosso. Esse negócio de 20 anos, dizendo onde é que é, vem do lado que é certo. É, mano, todo mundo, download, os caras falam, né, mas é legal, a gente sabe de onde, quer claro, saber claro. De onde vocês escutam a gente. É trieliana, mas é legal. Olá, rapaz, estou gostando muito de ouvi-los. Eu me fico enjoado de podcasts muito frequentemente, e por enquanto de vocês ainda não enjoei. Aê, muito bem. Brincadeira à parte, o cast de vocês, além de ser muito engraçado, é bem espontâneo, apesar de já ter visto boa parte dos seus temas em outros casts. Porém, eu vejo isso como um acréscimo de conteúdo gamístico. É, a gente até pode inventar, né? Tipo, mas... já existe tudo, cara. É, que, mas esse de Mortal, eu acho que ninguém tinha, né? Adaptações de videogame ali, tem. Esse dos vilões do também. Do Mortal eu não vi, nunca escutei. Bom, do Mortal eu nunca escutei, mas a gente vai fazer um de música agora, vamos ver também. Tá, continua o e-mail. Sem contar que parece que vocês estão literalmente em uma mesa de bar falando sobre games. Antes de me despedir, gostaria de sugerir um tema para o cast. Games impossíveis de se zerar ou virar. Bom, ah, é isso. Bom. Abraços. Eu acho muito bom esse tema, hein? Eu também gostei da ideia do tema, cara. Vamos usá-lo. Não numa próxima, né? E é como o Lito falou, várias pessoas já falaram isso, né? Nós numa mesa de bar conversando sobre games. Mas claro, é porque, que é bem assim, né? Porque é verdade, a gente não fica... se enchendo de termos e vocabulário. A gente fala normal, e estudando, né? O assunto, a gente vai e fala. A gente fala e fala o que a gente sabe. Ou o que não sabe também. A gente mais escuta entre si do que fala, né? É que vocês não sabem por causa da edição, mas enfim. Mas enfim, é isso aí. Valeu pelo e-mail, cara. Leandro. Continua ouvindo. Com Leandro Campos. Não enjoe, né? É isso aí. Então vamos ao nosso primeiro comentário, então. Comentário vem do nosso amigo Lulo. Não sei quem é, né? Só escreveu Lulo, né? Aê, vou torcer pra que ganhe dinheiro fazendo o cast, pra termos toda semana. Mas enquanto não ganharem dinheiro, tem que continuar sendo bons e autênticos como no início, hein? Ó. Isso aí, certo, sempre. O Jovem Neto, por exemplo, eu adorava. Depois que começaram a ganhar dinheiro, ficou muito ruim. Pra quem gosta do JN, perceberam. JN no caso, Jovem Neto. Perceberam que os programas anteriores eram bem melhores. Olha, deixa eu dar uma opinião aí. Eu acho que ele tá certo. Tem eu acho que não. Os programas ultimamente tá meio pau. Esse último eu gostei do cinema, mas tem uns aí que... os programas eu não acho diferente, mas tudo bem, né? Mas falar, comparar nem que de longe nós com o Jovem Nerd... já tá bom. Já tá bom demais, né, cara? Como ele diz no final, bom, o negócio é que o Dreamcast agora é o novo canal dos nerds, aguarda. É isso aí, com a ajuda de vocês, comentando. Esse tá animado. Mandando e-mail e quem sabe escrevendo pra nós também. É isso aí, é isso aí. Escreva. Muito obrigado, Lulo. Então nós vamos ler aí. Acabou os e-mails. Segundo comentário do The Door. Uhul, baixando, rapaz. Mais uma vez acertaram no tema. Meus parabéns. Os temas que vocês escolhem são mil vezes mais interessantes que alguns temas que o Nowloading escolhe. Pô, cara, vocês estão chutando o Jovem Nerd e o Nowloading. A gente se baseia neles pra fazer isso, saca? Sim, total, mas, né? Mas, ô, fudeu, obrigado aí. O outro cara falou também que a gente tá no nível do Nowloading. Tá louco? É muito pra sim, nós. Sim, sim, o Nowloading tá louco. É o segundo podcast, né? Brasileiro, se tu vai ver, terceiro. Olha, é o que eu falei, né? É o Jovem Nerd, o Nowloading e o Rapadura. São os três que eu escuto. E é isso aí, cara. Os três from Future. É isso aí. E o nosso agora, uau. Bom, e por último aí, nosso amigo Gustavo Gutierrez, eterno em Brasília. O primeiro ouvinte nosso, eu acho. Nosso primeiro eterno, fã, eterno. Né? Primeiro fã. Esse cara aí, tu vai pro céu. Então tá, ele diz assim. Isso, exatamente escrever os nomes embaixo. Ele tá falando isso sobre... sim, que a gente comentou sobre que tu pediu o que era, que ele quis dizer, né? É. Então ele respondeu. Aí ele quer aprender o nome da galera. É, eu sou o Six. Eu sou o Júlio. E o Frajola é o ancião. E o Lanzoni é o gritalhão. E é isso aí. Só um detalhe pra vocês, aí ele vai ficar puto, mas o Lanzoni não usa microfone pra falar, tá? É verdade, ele fica longe pra falar. Então imaginem os decibéis do rapaz. Então tá, o Gustavo continua comentando. Muito bom, concordo com alguns, né? Alguns dos vilões do videogame, no caso. A mãe, ou seja, a novela. Ah, e incluindo ele fala também do medo, né? Que a mãe diz que o videogame quebraria a TV. Esse é o medo que tinha, né? Um vilão. É um vilão que existia uma vez. É um vilão secreto, né? Porque E ele continua dizendo, né? Concordo que o download e o Nerdcast são bons, mas vocês estão há menos tempo e com muita qualidade. Ó, é mais um. É. E eu fico esperando e seguindo o Julie no Twitter pra ficar sabendo quando sai. E voto por um Dreamcast jogos família, tipo Mario. Bom, tipo claro. Sonic. Mas enfim. Tipo God of War. Tá God of War é família. Bully é família. Tem que chamar a mãe na escola. Certo. Ah, eu também tenho Twitter agora, estou usando. O nosso então, Twitter. Vou seguir vocês aí. Claro, nossos Twitter vão ficar ali do ladinho do site, vocês podem ou adicionar nós, seguir nós lá, ou olhar pelo site mesmo, a gente vive comentando coisas sobre games. É, eu Por exemplo, hoje, a E3, né? Foi comentada segundo por segundo por nós dois, né? É. Não, que é legal que os caras que falaram que comentar, não vou citar nomes, não comentaram nada. Cara, e nós que. Pessoal de sites muito conhecido. Eu que tinha aula o dia inteiro, matei aula pra ficar vendo a conferência da Nintendo e da Sony. É. Eu me arrependi. E eu, enquanto trabalhava com o Photoshop de um lado, com o site aberto do outro, embaixo com o Twitter, indo aí trabalhando e comentando pra vocês, hein, guris? Pra vocês também, né? Porque eu comentei pra um monte de pessoa que me segue, que eu não sei quem é. Sei que comentaram até, uma guria comentou: ó, o Julie tri emocionado com os videogames, e eu aqui fazendo o trabalho. Tipo, eu nem sei. Mas enfim, sigam nossos Twitter, vai ter aí no site. É, eu não tenho quase ninguém, então vão aí ou não. É isso aí, é isso aí. E é isso, né? Mais algum recado pra dar? Olha, além do recapitulando. Comentem, mandem e-mails. Falem seus comentários, estão ruins para acessar, né? Porque tem que abrir uma página nova, vamos tentar arrumar. Sigam os Twitters, entrem na comunidade do Orkut. Continuem entrando no nosso site, acessando. E mandem as colunas, né? Se tem alguma ideia aí, mandem. Escrevam. É, o que vocês puderem fazer, né? Pensa, o Dreamcast está bem no início, quanto tempo a gente tem? É que a gente faz um a cada duas semanas. Tem três meses. Sendo que do primeiro pro segundo a gente demorou um monte, aquele teste também. Os 3 meses. Então, ó, estamos bem no início e já estamos recebendo esses elogios. Vocês podem fazer parte, né? Só tende a melhorar, né? Claro. Espero eu. Vamos ver. Então mandem tudo que vocês puderem. Então vamos voltar ao podcast. Que tá bem legal, né? Das musas. Clima do Dia dos Namorados, meninas. Musas do videogame, Frajola on fire. E se tudo der certo, vocês vão ter escutado um videocast, né? Escutado e visto, né? É, pois é. Videocast. É um videocast. Se tudo der certo, sobre a E3, né? Um resumão aí. Mas isso, esse aqui vai para segunda, terça, vamos ver. E o videocast já foi, espero. É. Vamos ver. Então até, voltando. Sim, voltando. Musiquinha. Até mais. Voltamos! Aê, muito bom. E aí, Frajolão, hein? Tá louco? Magia da edição. Hein? Só quero mandar um agradecimento especial ao Lucas Gobato, seu bullshit. Obrigado por me mandar tomar naquele lugar. Bem que ele faz. É isso aí, tome mais atitude e mande tomar lá também. Vamos então começar o assunto sobre musas, heroínas dos games. E a primeira que eu gostaria de lembrar são as musas do Atari, não? Dos jogos pornôs do Atari. X-Men, mas quem? O do índio. Aquele do índiozão. Era aquele. O tripé! O tripé era o X-Men. É, o tripé era o X-Men. Tinha aquele do índiozão que não podia acertar as flechas, né? Tinha que desviar as flechas pra atravessar a tela. Gordo, e chegasse gordo, do outro lado. Gordo, tu não viu uma vez na casa do Jason que ele tinha esse jogo? Mas todo mundo tinha esse amor, detalhe. Não, eu não sabia disso. Descoberto agora. Quando eu tinha meus 14 anos, fui na casa do Jason de Souza. E fui lá e ele disse assim: cara, tu quer ver a coisa mais engraçada do mundo? Eis aqui um jogo pornô. No vídeo, um monte de musas peladas quadriculadas. Nem dava pra saber o que estavam fazendo naquilo lá. Aquilo deu um blackout no meu cérebro. Mas depois tu passava do. Tinha que comer a mulher. Era legal, cara. Tinha que trazer pra frente. Era muito louco. Imagina os punheteiros de uma vez se baseavam nisso aí. Que de punhetinhas. O Rodrigo, então. É que nem na vida real, né, cara? Sim. É igual. Mas pra mim, videogame era diversão, não era? O X-Men era mais legal, cara. Tu via um cara com 3 pernas num labirinto com tesouras. Mas, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? E quando chegava no final do labirinto, tu descobria que aquilo não eram 3 pernas. Eram 2 pernas. Uma pícara sonhadora. É, com uma fala uma coisa que era tipo manjuba. Com uma manjuba? Lenhote. Uma manjuba desse tamanho. Boa, lenhote. Quem falou lenhota? E também tinha que comer a mulher em várias posições, né? Cada cenário era uma posição diferente. Legal. Eles gostam do lenhota. Traz frente. X-Men, e tinha aquele da porra, né? Que do prédio. Sim, tu era uma mulher que tinha que ficar. Então era mulher, assim. É, que tinha embaixo com a boca aberta. Embaixo com a boca aberta. Batendo uma punheta. E daí o cara ficava em cima do prédio gozando, né? Jogando porra. Tinha que pegar a porra dos caras. A vida real é assim hoje. É igual. Esse é o Nalo que me mostrou. Eu vindo no caminho aqui, tinha uma mulher igual ali. Ui, vamos buscar ela então. É o Sefirota, a mulher. Oh, cabeludo. É o Elvis. Opa! Olha, a primeira que eu lembro depois do Atari é a Samus, né? Do NES. E o cara não sabia, jogou todo o jogo sem saber. Não, é verdade. Quem não. Na época, sei lá, tem que virar, né? Tem que virar acima de 90 e alguma coisa pra ela mostrar o rosto, né? Não. O corpo, acho que quando tu vira, ela só tira o capacete. Tantos por cento o capacete, mais tantos ela tira a armadura. É, o capacete. Mais tantos ela fica de biquíni. É. O NES também? Só em 101%. Não, e na época foi alto lance, porque ninguém imaginava que era uma mulher protagonista. Nunca. Assim, no final. Ainda vê a mulher de biquíni lá, imagina. Surprise. O super soldado era uma super soldada. Ai, de soldada. Aí. A Mother Brain. Soldada, né? A Mother Brain. Mother Brain, a musa. É a musa. Ai, que cérebro. Tem três sujeitos aqui que quando chegar em casa vai levar uma bolsada na testa. Eu não tenho namorada. As namoradas. Pena que o Sefirota é um pôster, senão ia até bater. Mas a Muni é tipo. Olha, ele tá de olho. Claude derrotou o Matheus. Tá de olho. Oh! Opa! Bom, o próximo que eu lembro é Tomb Raider, que foi a musa, né? Não, aí é. Tem a Super NES. Não, jogo protagonista. A mais lembrada. Com menina do Super NES, protagonista. Tem alguma menina protagonista? Chun-Li, pronto! Além da Peach, do Mario Bros 2? Chun-Li. Não, protagonista. Não, protagonista, não, caralho. Tô falando pro Rodrigo, não tô direcionando a palavra a ti. Protagonista depois, acho que não teve nenhuma mais na era dos 16 bits. 16 bits. O Sonic? Sonic é mesmo. Cala a boca, meu. O Tails é guria. O Sonic é meio. É mais macho que o Mario que pegou a Peach. Tá, alguém jogou Tomb Raider? Jogou? Eu joguei pra pegar. Alguém jogou sério ou pra olhar? Eu só leio só pra olhar a música. Ó, o Frajola jogou só pra olhar por causa do Nude Raider. Só pra dar o zoom. Ah, não, sabe que o lance melhor do jogo é a câmera, né? É. Botar a câmera atrás dela. Ah. Sim, veio dois quadrados. Ah, é uma bunda. Ah, imagina. Naquela época lá era muita coisa. O cara não tinha os peitos eram dois triângulos. Acesso a filme erótico, pornô, cine prevê. Os peitos dois triângulos, assim. Uau, Lara Croft, uau. A garotada saía na noite e voltava pra casa jogar um Tomb Raider. É, jogar um Tomb Raider. Marcos, eu tenho que ir pra casa jogar um Tomb Raider. Mano, joga de dia? Não, minha mãe... Tá vendo aí, não dá. O jogo preferido do nosso amigo Fuca, né? Era o Nude Raider, né? Pois é, ele que jogava. Tardes, noites, né? Tarado. O Salve também jogava no Nude Raider. Eu vi. Tarado. Agora eu sei que ele passava no tupete. Mais um que vai querer que cagar o Nude Mais um. Tá bom, Tomb Raider aqui ninguém jogou, porque o jogo é uma merda, né? Vamos falar a verdade. Mas é a música sempre é lembrada, época era, né? Tri. Na e época era a tri. Jogabilidade era uma merda. Mas na época era tri. Eu não sei, eu não joguei. Eu tentei jogar o 2, não deu certo. Tu tentou jogar o 3 turístico da locadora. É, o 3 eu tentei jogar. Tentei jogar todos. Opa! Fear Effect. A Hannah. Tem a outra agora, não lembro agora. São duas meninas, né? Não, no 1 é uma. E no 2 são duas. E no 3? O 3 é o Inferno, Fear Effect Inferno, que não saiu. Era pra ser pra Play 2, mas foi cancelado. Eles não tinham cojones pra lançar. Eles não sabem. Frajola, como é que era esse jogo? Eu lembro que saiu pra Play 1, quase no final do Play 1, né? Isso. 97, 98. Era todo em 97. Animação. É todo em animação, né? 4 CDs e tinha, pela primeira vez foi usado o Motion FX. É, a primeira vez tudo, tava, última, sabe o Cell Shading de outros jogos, Dragon Ball, essas coisas? Foi tipo aquilo lá, né? Só que era mal feito. Sim, era 4 CDs o jogo, só que durava meia hora, eu acho. Não, dava uma hora de jogo, mais ou menos. Uma hora de jogo, né? Porque o ambiente era tudo em animação, né? E só o boneco que era Cell Shading, né? Tu fala. Vocês nunca viram, era tudo animado o cenário, assim. Tipo, Resident Evil é aquela foto parada, né? E esse jogo era todo animado, assim. Tudo... Efeito de luz, tudo. Sim, 4 CDs pra 2 horas de jogo, acho. Tu lembra o nome da mulher, como é que era? A principal era a Hannah. E aí no 2 é a Rain. O 2 é o Fear Factory Retro Helix, né? Isso. Tu jogou o 2? O dois só. Eu abaixei ele, testei e não joguei. Mas é que tinha umas fotos nas revistas das duas se montando, né? Do lado de calcinha. Não, tem um lance que tem que seduzir uns caras lá e. Esse jogo é bom. Elas aparecem seminuas. A história é numa Hong Kong futura, né? Isso. Um cenário meio Blade Runner. Já assistiram Blade Runner, né? Uau! Uh-huh. Cyberpunk e tal. Tanto que começa com uma nave voando. E ela é uma policial, né? E é. Ela é um grupo de três mercenários. A Hannah, aquele negão lá. E o outro Glass. Cara que... eu não lembro o nome dos caras. Eu só lembro da mulher, né? Eu sei que eles resgataram a filha do presidente. Assim. Não. Filha perdida do chefe da máfia. Isso. Mas enfim, o jogo tinha uma hora e tinha gostosa. O quarto... Próximo! E as gostosas tinham a ver com o jogo, as gostosas? A gostosa era a principal, que era a Hannah. Ela era gostosa. Ela era gostosa, só isso. Era um jogo que tinha um conteúdo erótico pra época, demasiado, né? Pronto. Tem um lugar que tem tipo uma sauna no jogo. E tem várias meninas circulando só de toalhinha. Ui! É bem interessante até. É interessante, né, punheteiro? Oh! Opa! Dead or Alive. Muito filmão, bom. Hein? Um o jogo filme... só pra mostrar peitos, não? O filme é 10. A mulher é 12. Eu lembro que até nas revistas da época diziam assim que era pra mostrar as mulheres do jogo, sabe? Assim. Os peitos, né? Muito bem representado. Sim, que era. O jogo tinha um balanço dos peitos. Cara, em vez de falar da jogabilidade e tal, não falava porque o balanço dos peitos é perfeito. Isso na Gamers. Eu lembro, ali na eu Gamers. Eu amo a gravidade. Os caras, em vez de falar a história, o balanço dos seios de Hisuko, não sei o quê. Animação do balanço dos seios. Jogo mais apelativo, tá? O Dead 1, Dead 2, tem até o 4, eu acho, né? Tem o 3. E aquele Beach Volley. Esse é o mais apelativo. E vendeu pra caralho essa merda. Esse não foi o primeiro jogo exclusivo do Xbox? Foi, né? É. Primeira quem tem esse jogo aí, por favor, comente sobre ele. É só meninas jogando vôlei. Já vi vídeo. De biquíni. E tem vídeos, a lenda, não sei se é verdade, aquele patch, né? Que pode jogar com ela sem roupa e tal. Sim, mas eu não vi isso aí. Tomara. Nem vídeo. E tem um lance que tu acumula pontos e tu troca de biquíni. Uau! E era até tudo que eu queria. Os mais cada vez caro. Mais fininho, mais apertado. É, os mais caros são aqueles dental, né? Dental. Pra jogas, estão todo o seu Colgate, salário hein? Comprando. Imagina se ele tiver a Xbox Live e vai gastar o dinheiro comprando biquíni. Xbox Live? Eu odeiei. Live, cara. Vocês têm a mente muito poluída. Isso não diz Xbox Live? Não é live. O importante é os biquíni aqui, gurizada. Tá, mais uma agora. Mas esse jogo, né, é a melhor coisa que podia ser. O que é melhor do que gostosos nos jogos, que é gostoso de jogos de biquíni jogando vôlei. Se é pra ser gostosa, você tá com pouca roupa, né? Foi, é que era Xbox, os gráficos já eram bons, dá pra ter uma imaginação melhor do que os peitos triangulares da Lara. Oh! Epa! Nina Williams, o jogo. Jogou? Eu não joguei o jogo. Mas. Como não? Tem jogo da Nina Williams? Tem a Ana, a irmã dela? É, tipo um Final Fight. Eu lembrei agora desse jogo, nem lembrava. É, não é um tipo Final Fight. É só ação. Tá, mas não é 2D, né? Não. É tipo, então, Mortal Kombat Mythologies. Meu Deus! Não, Mortal Kombat, aquele lá do Play 1, como é que é o nome? Não. Special Forces. É. Ah, mas aquilo é muito ruim, cara. Porque é do Play 1 também, né? Lembre-se, jogos Play 1, Play 2? Secundários de franquias de luta com estilo Final Fight não presta. Oh! Opa! Eu lembrei agora da... Sabe que a época que saiu Metal Gear 2, saiu um jogo com duas meninas. Cara, eu tava pensando nesse jogo esses dias e não lembrei, não achei na internet. Que jogo é esse, porra? Puta, vai dar um pause aqui pra lembrar o nome. É da Konami. Sea Girls. É verdade, tá certo. Eu comprei essa bomba aí, né? Jogo bomba, tu jogou essa porra aí, né? Eu joguei só o início, cara. Mas é do que é esse não jogo? Tinha Game Shark o jogo. Não, eu não entendi nada. É que assim, tu começa um treinamento no mundo... Mundo bizarro, né? Era um mundo tudo cheio quadrado. Aquilo lá que é de treinamento, como é que é? O mundo do treinamento. Do Play 1. Mundo de treinamento, cara. Que é tudo quadrado. A sala do Play 1. É, eu sei o que quer dizer. Mas sim, tipo aquela fase do Street Fighter Alpha 3, que isso, é tudo quadradinho, né? E não tem gráfico. E tu tem que... Metal Gear. Isso aí mesmo. E eu joguei bastante, não saí dali, fiz várias missões. Eu lembro, tinha espadas, mina. É. E eram dois DVD, cara. A mina com espada. Dois DVD? Dois DVD. Tinha bastante animação. Era CD normal. Não, era DVD, pra Play 2. Bah, esse foi a época que saiu o Metal Gear 2 e falavam muito dele, que ele era pra concorrer com o Metal Gear. Lá imagina em Porto Alegre. Peito que sim, tinha da, dois DVD, da própria Konami. Mas que concorrer com o Metal Gear? Algum jogo? Não, os caras acho que. É que era equivalente à quantidade de peitos, né? Mas tu tem que. Bah, se a gente soubesse o nome do jogo aí. Como é que. Tu não lembra nada do jogo? Não. Se alguém souber, por favor, avisa. É um jogo de Play 2, tem certeza? Não é de Play 2, é Play 2, tenho certeza. Oh. Opa! Próximo jogo por data, o Resident Evil, né? Uau. Que Jill Valentine, protagonista. Claire Redfield, protagonista. Mas quem? É a Jill. A Shiva do 5. A Shiva, é, a Shiva. Não. A Ada Wong do 2, que não é protagonista, mas... Ela é meio vilão, meio... Meu emo. Gatinha. Mas aquela sainha que ela tá no 4, tá show. Não, é que eu ia dizer... Ah, é a Jill que tá no 3, né? A Jill no 3. É, a Jill tá. Da... Por que que botaram um vestidinho assim só pra atiçar? É isso aí. É, padrão? É isso que eu quero. Com não, o Nemesis atrás. Não, o Gil, a Jill do 3 é aquela que tem a senha curta, né? Sim, e, sim. Por isso que o Nemesis tá sempre no pé só, dela. É verdade. Melhor cosplay, né? No filme. A professora do Six. Pô, é. muito bom, muito bom. Gil? A minha professora Nemesis. É o Nemesis, não é a Jill? Nemesis, amém, então? Minha professora é o Nemesis, não é a Jill? Não tem nenhuma Jill, colega, infelizmente. Tenho só Nemesis. Tá, mas e a Jill, Frajola? Tu lembra a história dos Resident Evil todos? Decor? Todos, mas não sei agora. Você sabe, né? Só vem mente peitos. Tem história? Só tem história porque ela tá com aquela roupa lá. Ou tem um que joga com a Claire, né? É. Tem um que joga só com a Claire, é o Code Verônica? Code Verônica, né? Isso. Mas tu joga com o Chris depois, né? Sim. Tinha que ter um cara pra estragar. Eu joga com a Claire, não com a Verônica. Estão me esquecendo da bonitinha, gostosinha, pequenininha, bonitinha. Rebecca Chambers. Rebecca, também teve o jogo dela, né? Resident Evil Zero. O Zero, ela tá eu mais... Cara, eu fiquei com medo, eu pensei que tu ia falar da guriazinha do 2. A guriazinha é bonitinha, gostosinha, a filha do cara lá. Puta! Olha a mente dele, né? Eu jurei, bonitinha, pequenininha, Pederasta. A Cherry, que tá no 5, não, né? Não sei. A Jill tá no 5, não morta, spoiler, fudeu todo mundo. Ela morreu. Não morreu, é lenda. Aquele túmulo é falso, foi implantado lá. O túmulo. O túmulo implantado. Vírus. Opa! Enfim, depois do Resident Evil veio outro jogo da Capcom, né? O dos dinossauros. Alguém lembra? Dino Crisis. Regina. Como é que era o nome da mulher? Regina. Por que Regina? Regina é em português, brasileiro? Não, mas basta. Regina Spector é português? Regina, Regina. Regina. Sotaque do bordo. I want to have sex with Regina. Regina, let's go. Regina, let's Regina. Go. Opa, é verdade, a Software vai fazer o um vídeo em casa. Vai no Chris com Regina, let's go. Há muito tempo que eu, hein? Eu tinha feito pra vocês dinossauros. Regina, a história da Regina. Lembra? Puta merda, aquela viagem de dinossauro de voltar pro passado, futuro. Cara, isso aí fudeu o 2, né? É uma merda. Porque a história é, ela foi chamada, ela trabalhava na S.O.R.T. Sorte. Que legal o nome, né, cara? Não, o mais legal... Ela tem que ir pra Ilha Desconhecida com os caras lá. A Ilha porque Desconhecida. Porque existem dinossauros e o... Mundo perdido. O cientista Eduardo Kerr que trabalhava lá. Mas é uma viagem histórica, totalmente. Eu não lembro, eu sei que o cara foi raptado, né, o cientista, e tava nessa ilha, e na ilha tinha dinossauros. Daí mandaram os caras pra resgatar o tal cientista. E no 2, volta no tempo com o filho do cara, né? É uma viagem. A filha do Kirk lá que tá... Eu sei que no final do jogo começa a cair um monte de coisa, tá Regina e ele. Aí ela vai e ele fica e morre. Esse porque é o final verdadeiro? Ele falou um troço assim, no final do 2. Ele falou um troço assim pra Regina que ela podia voltar no tempo e salvar ele e a filha, né? Aí cai um monte de negócio no laboratório final. Opa! Ah, lembrei de uma puta de uma história agora. Quem? Uma história de puta. Quando eu comprei. Não, a puta no caso tem a ver com o Six, né? Não sei não, hein? Cara, eu comprei o jogo em Porto Alegre. 10 pila eu tinha pagado. Mentira, 15. Você lembra? Ah, guri. Ele viu o jogo, só a primeira cena do jogo que o cara tá assim passando num vidro, quebra o vidro e entra o dinossauro pra ter que comer. Ele se cagou todo e veio me oferecer R$50 pelo jogo. Comprei. R$40. Cara, eu me arrependi até a morte de ter vendido o jogo. Porque a cada 5 minutos ele me ligava pedindo, como é que faz isso, como eu faço aquilo? Eu fiquei grave. Por que Mas eu pelo menos eu não leio detonado e nem Game Shark. Era linha. Mas é um jogo foda, era né? Power Line, né, velho? Mas um é o melhor, é o maestri. O 2 tinha aquele negócio de combo e tiro. Como é o 2 virou um jogo de ação. Ganhava em dinheiro. Eu não joguei o 2, me nego jogou. Afins. Eu virei o 2. Joguinho é legal, mas um é o... É que a história era melhor também, é. Os dois já forçaram. Regina, né? Tri pelos gráficos mesmo e a jogabilidade. É, o gráfico mudou. O 2 é pra Play 1. É, tudo pra Play 1. E o 3 é pra Xbox normal. Parasite Eve, esse tu vai falar, ah, né? Essa... Por favor, Frajola, fala. Hoje o Frajola vai falar em todos. Quem é a protagonista? Aya Brea. Aya Brea. Bom... Aya Brea. Ok, Aya. Continua. Tá bom. Bom, pra começo de história, eu gostava de uma guria loira na escola, tá? Agora sim! Abrindo seu coração pra você. Olha! Não, na verdade não era gostava, era apaixonado. Ah! Que delícia! Estamos começando mais um Em Nome do Amor! Oi, Silvio, eu vim em busca da minha loira. Como não? Fala que é essa menina aí. Continue, por favor. Tá, hoje ela é. Uma ficha. Hoje ela é casada. É casada, tem um filho. Um filho? De quantos dentes? Um filho. Tá aí, quem é essa mulher? Life! Por favor, caralho. Menina loira do Frajola, se você por algum acaso escutar esse podcast, ligue 01. Música de amor, música de amor, silêncio. Vou fazer um apelo, se alguém, por favor, conhece a menina loira que estudava na Elisa Tramontina do Frajola. Entre 1995 e 2000. Tem um filha, tem um filha. E não usa o Game Shark, por favor. Se alguém souber, mande um e-mail. E se você ver a filha dela, o filha, usando o Game Shark, vamos fazer o DNA, porque provavelmente... Por favor. Programa tá, da Brasil. Vocês não têm coração, vocês não têm coração. Até esqueci a história do jogo, a gente tava falando que jogo. Aya Brea. Tá, enfim. Isso aqui tem a ver a guria e a... Não, é que assim... Ele vai contar, calma. É que eu comprei, assim, eu comprei, por causa da guria, eu comprei o jogo, né? Eu fui a Porto Alegre, eu não sabia nada do jogo, não conhecia nada. Não, sério, você não sabia nada? Aí eu vi a capa do Parasite Eve, tenho até guardado até hoje, né? E era idêntica a ela, né? Era ela mesmo. Aí eu olhei assim, não, vou comprar. Comprei, cheguei em casa, botei, apaixonei de novo. Isso no 2 também, eu fui especialmente a Porto Alegre só pra buscar o 2. Que é jogão, né? Que é jogão. O 1 e o 2 jogão. Tá, então, até hoje, alguém lembra? É alguma coisa, é história de biologia, vai... Estudar biologia. É, eu sei que era um negócio assim sobre. É, sete dias pra evolução. A evolução da. Ela era um negócio de teste junto com a outra mulher, né? Isso. Com a Eve, né? Só que a Eve. Aí modificou tudo. A Eve parece que o vírus pegou na Eve, ela ficou transformando, né? Aí ela ficou pro lado bem, não lembro porquê. Ela se modifica no sétimo dia, se não me engano. Ela tem uma forma de. Mas ela fica com força, ela fica com. E a outra vira um monstro, né? É da Square Enix o jogo. Da Squaresoft na época, né? E Bowser era CG fuder. Era um jogo. Era RPG ação, né? Não, era chamado Cinematic RPG. Era muito fuder. Primeiro Cinematic RPG. Quem não jogou, joga esse jogo aí, porque é fuder. Falando nisso. O Fuca tentou jogar, né? Disse que não conseguiu. Porque não ganhava level, seu fraco. Fuca, meu Deus. Oh, eu lembro uma coisa muito a fuder. A minha cena que eu nunca esqueço da ópera. Tu vai lá no Carnegie Hall, na ópera. Aí, de repente, tá lá a Melissa cantando. Começa a pegar fogo a multidão, sabe? Isso. Poder, ah, é verdade. Depois tu vai e enfrenta a Melissa. Cara, eu me apaixonei pelo jogo. Aí depois eu consegui o 2. E o 2 é mais o fudei. O primeiro era em Nova York, o segundo era em Los Angeles, se eu não me engano. Que eu tinha que ir pro deserto. Ah, ela virou uma investigadora no 2. Investigadora, e ela foi pra Los Angeles. E eu tinha que ir no deserto de Nevada, no hotel. Aí tinha lá o cara, o Pierce, os outros, né? Todo lugar que a Eve passava no 1 virava monstro, né? Sim. No esgoto lá, os ratinhos ficavam transformando. E cada monstro tinha uma CG, né? Cara, muito a cara do ratinho no 1, cara, meu Deus. E no 2, o 2, além dos merchan da Coca-Cola, que eram imensos, ah, é, né? Se descobria que foi criado naquele deserto um lugar todo coberto debaixo da terra. Coberto debaixo da terra. Coberto debaixo da terra. Não é verdade, é subterrâneo? Eu me expressei mal. Enfim, subterrâneo, assim, cheio de matas e animais, assim, tudo eles utilizavam pra teste. Era muito fudeu. E o final, que não era isso, no 2, né? Caiu um meteoro. Meteoro, sei lá. Não, é um satélite. Eles disparam um tiro pra destruir ali. Isso que no 1 ela não sabia que tinha esses poderes, essas coisas. Né? Daí conta toda a história, porque que ela tinha e tal. Muito. Ela é loira e é namorada frajola. Loira, né? É isso aí. E uma coisa e também com muita jogo. Pouca roupa. Oh! Opa! Tá bom, então esse vai tomar o tempo do Elvis aqui. Perfect Dark com a Joana Dark. Joana Dark. E aí, Frajola, já que tu falou daquela bosta de jogo a vida inteira, fala dela. Eu falava tu, eu te mandava pra aquele lugar. O Júlio também. Lembra? Eu gosto do jogo. Que quando eles faziam propaganda do jogo antes de sair, eles usavam uma modelo. Ah, tal. Eu tenho até hoje aquele clipe. Ah, vamos, o link só no post da propaganda. Ela sai do banho. É. Eu tenho massa que eles escolhiam uma modelo, assim, modelo trigostosona, assim, bah. Era uma loucura. Uma loucura. Eu pegaria. Qual é a história do jogo? Ela é a Joana Dark, ok. Não, na propaganda era pra ser a Joana Dark, tipo a Lara Croft, que tem as atrizes que representam a Lara Croft. Helen Rock. Ela era, eu voto. E aí essa atriz aí era pra ser tipo a Joana Dark, sabe? É, não tem aí elas iam nos eventos de game. Então. Não tem muito o que falar da Joana, porque ela tá sempre muito bem vestida, né? Coberta. E no 2? Não, tem aquele vestido daquela fase, lembra? Ah, opa. Que acontece na base quadradão. Esquadradão fudido. E o Xbox, o jogo do Xbox, Perfect Dark Zero. Não sei. Ninguém sabe, né? Ninguém tem Xbox. Tá, a moral de ninguém história tem é Xbox. Policial de Chicago no futuro. Tá lá na organização lá que eu esqueci o nome. Data Dine. E tem que investigar lá do Elvis, é isso? Não, ela é uma agente secreta tipo James Bond. O Elvis tem mulher no jogo? A Joana Dark, ele dá umas bimbadinhas, né? Umas rapidinho no elevador, eu tô ligado. Delícia. Tanto olha que... Quando é que foi o aniversário de 9 anos do jogo? 10 anos? Sim, no foi em 98 ou no que Não. Quantos anos fazia aniversário pra Perfect Dark? É em 98. 22 de maio fez... 11 anos. 2000, Frajola. Saiu em 2000. 98 é o ano dos jogos. Bom, em 98 saiu a primeira Game Power mostrando fotos dele. Não, mas quando ele saiu... 22 de maio de 2000 foi lançado o Perfect Dark. 9 anos, a gente jogou Perfect Dark, né, pra comemoração. É, bem no dia do aniversário nós jogamos. Mas a última... Daí a última... Todo mundo ficou em primeiro jogando 4. Daí na última, o Frajola ficou em primeiro. Ele ligou o Game Shark lá. E aí... O Rodrigo, toda vez que morria, é Game Shark. Virou DJ, Game Shark. Acontecia coisas muito estranhas, isso aí. Ele morria, achava estranho, né? Oh! Opa! Beyond Good and Evil. Alguém jogou essa? Credo, qual o nome? Claro que o jogo foi. Eu lembro, é uma guria que é fotógrafa, né? É. No futuro, num planeta. Eu lembro que é uma. É um adventure, né? Vai ser adventure. Esse jogo, inclusive. Vai ser dois, acho. É. Já vai ser dois, o trailer saiu na última é três, e não sei mais nada. É muito bom. A Jade, eu acho inclusive. Que é, né, o nome dela. Não lembro. Eu queria jogar, tenho curiosidade pra esse jogo, cara. Eu também queria jogar ele. Até quase comprei ele, mas eu não joguei. Então fica só por citação. Play 2, PC, tem Xbox. Tem bastante elogio na revista, tinha. É um adventure, né? Pô, Monkey Island. Não, é mais. Isso é um brinco Opa! Pá, tu lembrou de um bom Fantasmagoria, é um jogo com uma protagonista mulher, né? É verdade. Frajola, tu jogou esse jogo aí? O jogo é de 8 CDs. 9 CDs. 8 ou 9? Tá, não, acho que é menos. Não, era 6. Que eu peguei do teu amigo lá, o Jason. Eu acho que sim. Clássico que tinha cenas. Que o jogo era proibido pra menor de 18 porque tinha cenas. Tinha putaria no jogo? E o jogo era todo digitalizado. Tinha, tipo, ela era filme, sabe? Era tudo filme. Era uma foto do cenário real cena e os personagens real, assim. Era do CD. Era legal, cara. Na época era uma loucura. E o 3DO prometia gráficos assim, saca? Na época. Como Fantasmagoria. Mas eu lembro que da Fantasmagoria era uma loira gostosona, né? E ela vivia com aquelas blusas meia... Quem é a atriz? Vou procurar no IMDB e vou botar no site. E depois agora a blusa meia aberta. É fulana de tal, porra. Não lembro o nome da Fantasmagoria. Bem lembrado, cara. Não lembrava. Frajola, biquíni karate. Ah, aquele de PC? É, como é que jogo é esse, cara? Cara, no outro podcast, Bikini Karate. Bikini Karate? Sim, é mulher real. Tipo, é Mortal Kombat, né? Aquela digitalização Mortal Kombat, né? Só que com mulheres de biquíni. E elas soltam poderes. Sim, um golpe dela, ela soltava um peido ou mijava. Que? Sério? Ela virava a bunda. Tinha um golpe que ela virava a bunda assim e dava um peido. Tinha uma música que tu vivia ouvindo, Bikini Karate. Ah, opa! Vou catar essa música e pôr agora. Tem uns golpes também que ela dava com os peitão assim na... Sério, tem uma que é muito peito, tem muito. E é real aquilo lá. Esse aí tem peito, tá louco? Muito. Porque peito. Tem um CGs que mostra mesmo. Sim, ó, sim. CG não, é filme. É vídeo, mesmo. Vídeo. E ela dá com os peitos assim. Fala, né? Opa! Você lembra do jogo BMX XXX? Aquele jogo de bicicleta que tu jogava com mulheres peitudas? Não, cara. Nunca jogaram isso, mas vocês não tiveram pré-adolescência, cara? Eu lembro qual que era, mas... Tinha um jogo de bicicleta, BMX, só que tu jogava com mulher de biquíni. BMX, exato. Só pra ver os peitos pulando, a bunda pulando. E tu tinha... Ah, tu... mas eu nunca joguei. Uma pena, hein? Porque daí tu virava o jogo... Mas vai jogar. Tu virava o jogo e daí apareciam, né? As mulheres pelando, tirando os peitos pra fora, assim, nos concursos. Vamos jogar hoje. Winner! Vou baixar hoje. Na revista eles botaram uma nuvenzinha sobre os peitos ali. Procurem, o link está no post do vídeo. É de quê? É de bicicleta, corrida de bicicleta. É da Klein. Play 1, cara, Play 1 ou Play 2? Lá tá fora. Coitado das gostosas, velho. O que que elas fazem? Correm de bicicleta, jogam vôlei de praia. É, né? Exercício. E eu lembrei de um jogo agora de PC. Não. Lembrei o jogo de PC agora, de sinuca. Que tu ganhava na sinuca e ia aparecendo as mulheres peladas. As fotos que tu ia tirando da mesa. Vou baixar hoje. Isso aí tu me passou pra mim, velho. Poker Free. Tava cheio desses jogos de putaria aí, né? Não, foi isso é... Eita, adolescência. Epa! Deixa eu ver mais, protagonista. Silent Hill 3. Como é que é o nome da mulher? Ashley. Não. Ashley. Alguém? Hatter. Não, foi assim. É a filha do Harry Manson, né? Manson. Qual é a história do jogo? Viu o 3? Do 3 eu não lembro, porque eu não cheguei a virar ele. A Colina Silenciosa. E tu, jogou? Ah, ali é o universo muda de uma hora pra outra pro modo. Tá no shopping. Ela tá no shopping curtindo lá, o pai dela liga pra ela, vê que ela tá pra tá hora em casa. O cara fica seguindo ela porque ele sabia que ela era a filha do cara. O importante é que ela é gatinha, né? Gatinha, né? Sainha, não sei o quê. É, mais ou menos. Tu pegava que eu sei também. Tu também. Pegava. Tu também. Sabe quem ela me lembra? Eu pegava agora. Quem? Não vou falar. A Lu do microfone. Do microfone. O Lanzoni falou que a Heather lembra a Lu de Bento. Oi, Lu. Vou pôr o link no post. A foto da Lu de Bento e da Heather. Vai, lembra mesmo, cara. É o cabelo, assim, estiloso. Que mal tem se lembrado. Estiloso. O cabelo, ok. Epa! Bah, Rumble Roses. Rajola, fala. Ah, da Konami, cara. Ali veio pra concorrer com o Dead or Alive. Jogo de luta livre, só com mulher. Na lama. Quero o que melhor? No gel é melhor. No gel. Porque tu fica transparente daí. O 3 vai vir na banheira do Gugu. Oi. Rumble Roses 3. Uma. Ei! Umba. Tu lembra? Tu jogou isso aí? Cara, eu não joguei, cara. Tem história essa bomba? Eu acho que não, né? Só pra mostrar pra mulher que é. É porque isso aí. Isso aí saiu porque o. Isso aí saiu justamente por causa do sucesso do Dead or Alive. É, isso aí, eu sei que esse jogo aí. Claro que os gráficos são melhores que esse Dead or Alive, né? Eu tava lendo que foi importante na época a mudança gráfica. Que importante, importante do caralho. Sabe que tinha um monte de puta sambando? Ah, para. Epa! Prism Tears, alguém? Não, eu joguei Play 2. Eu não procurei, esqueci de procurar sobre esse jogo, falaram que é bom, é pra Play 2. Alguém comenta? Tá. Eu vi só na locadora, mas nunca. Só pra citar. O Barbosa estava sem internet. Hoje. Pois é, o Ben também estava sem internet. Voltou agora. Por isso que eu também voltou, tô. Voltou. É, tava sem. Agora eu, voltou, cheguei em casa, eu tava sem internet. Mas então, pra finalizar, calma, eu já vou falar do teu. Bayonetta do Shinji Mikami, né? Que é um jogo que tá saindo agora, que é. Engine Devil May Cry, é melhorado, Kamiya. Né? É? Shinji Mikami e Deck Kamiya. E Deck Kamiya fez o Dino Crisis e o... Bayonetta, né? Então é isso que... Não, ninguém, não soltaram a história. Só o fotos... aparece as baionetas das mulheres. É que não foi lançado ainda. Realmente poluída. As baionetas. Ah, peraí que eu vou mostrar a minha baioneta. Mas é bem o pornozão também, né? Peitão, sim, bundão, arroca os cabelos. Cara, quem que vai jogar um jogo com a mulher seca, magra, feia, despenteada? Boa, boa, mano. Essa aí pra é jogar tem que ter mulher gostosa e louca. Frajola falando de Final Fantasy X-2, a putaria. Ninguém gostou do jogo, mas eu amo, né? Caraca, olha como é que tá escrito na folha. Lembrar Final Fantasy X-2, jogo de RPG com puktas. Frajola virou, deve saber a história. Então, Frajola, fala a história do jogo com puktas. Por que não adianta, foi eu. Não. Parece um porra essa, cara? Não, eles tentaram seguir a história do 10, né? Só que... fugiu puktas. Totalmente. Com puktas. Foi o primeiro Final Fantasy a ter uma sequência. Um único, né, sedução, porra? O único objetivo teu é recolher as esferas, né? Que contavam. Dragão! Não, foi o único jogo a ter uma história trilinear, né? Que não. É. Nos outros tu ia atrás das coisas, agora tu tem um mapinha, tem que seguir o mapa. Tu segue tem um objetivo pré-determinado. E não tem a música clássica de Vitória, né? Isso. A fanfare. E porque não é o Nobuo Uematsu, né, que tá no jogo. Não, é outro diretor. Ele tava cuidando já do... O diretor do Nobuo Uematsu é da música, maluco. Hã? Bah, os caras sacam tudo. A música é tudo, as músicas... Ô, maluco! Não, as músicas foram tudo tiradas do Death. Tu jogou Death 2. Sim, mas eu tô falando que a música fanfare não é do Nobuo Uematsu. Meu. Tá, e a mulherada, Frajola? É, fala das mulheres. É. Fala da Riku, fala do cosplay que tu viu dela em Porto Alegre. Não, o sistema de jogo é bem... O sistema de... Pain. YRP, o trio, que nem Power. Sim, a Yuna, a Pain e a Riku. Tá, e qual é? A Pain é a machão, né? A Pain? Não, ela que é bem homem. Machão, ela é mais... A Yuna é mais soft e a Riku é mais hardcore. Mostra a buceta pra qualquer um, né? Essa aí. Sempre de biquíni. Não, o sistema de jogo é interessante, porque tu tem a habilidade de trocar a roupa dela e ela muda a habilidade dela, né? Ela vira uma summoner, ela põe uma não, é, tipo, é a cantora. É, os jobs do Final Fantasy V, né? Que foram no Final Fantasy X-2. Blow jobs do Final Fantasy V. Enfim, tem uma roupa que eu não lembro, que ela fica praticamente só de sainha e um sutiãzinho. Que? Como? Tem um job que ela só tá numa sainha e um sutiãzinho bem pequenininho. É esse que eu não tô lembrando. Me tremi aqui, é todo, né? Nem ouviu o que falei. E tem uma que ela se veste de ursinho. Ah, mas tem sexo. De o quê? Ai, ela se veste de quê? Ursinho de pelúcia. Bem fofo. Qual é a melhor dessas três aí? Ariku. A Ariku tá sempre de barriguinha de fora. Ai, ai, ai. E ela é loira, Frajola? É loira. Precisa explicar. Tu prefere a Riku, a Yabre ou a Viviane? Não vou nem comentar, chega. Opa! Bom, então, esses foram os jogos principais com as músicas. Agora vamos falar sobre todas as meninas. Todas? Chun-Li, qualquer Chun-Li. Uma. Yeah. Aqui, as preferidas. Chun-Li. Vamos começar então pela Chun-Li, né? Quem não pausou, né, para ver... Não, quando ela dava o spin bird kick. Ou quando ela dava o chute pra cima que pausava e aparecia as calcinhas. Yeah. Aparecia a baioneta. Eu vi. A baioneta aparecia. Eu a Chun-Li, a Kami, que não tinha... Eu pausei. E a Sakura, né? Sakura. Sakura caía, pois é, fazia a comemoração que nem a do Ryu e mostrava as calcinhas. Ah, é? Yatam! Ai, que bom. Aparecia aquelas Juni e Julie do isso. Street Fighter Que era igual 3, da Kami. A Rose. Street Fighter nunca botava muito peito ali. A Rose é o Bison, né? O Rose é o Bison. Street Fighter eles nunca exageraram nos peitos. Não, mas coxas, alguém, né? vocês viram as artworks do Street Fighter? Sim. É uma putaria as artworks. Não foto in-game. É, tu vê as fotos assim, as artworks mesmo. No jogo, desenhista. No jogo. Porra, artwork do jogo, sabe? Eu vi um monte de tipo, faz. Os desenhos que os caras fazem, que eu não sei quem é o cara que faz os desenhos do Street Fighter. É só peitão, só bundão. É tipo mais Shiran Yu, né, Júlio? As do King of Fighters. A mais boa, a melhor de todas. Ali botaram um peitão. Não, antes vamos citar, né, a roupa da Chun-Li no Street Fighter Zero, né? Os fãs ficaram loucos, né, cara? Aquela lycra bombando lá. Legend of Chun-Li. Kristen Kreuk. Tem que estragar o... Smallville, Lana Lang. Tem que estragar o... Ah, não é gostosa. Ah, eu pegaria, mas não é gostosa. Então, ó, outras musas, né? As clássicas dos jogos de luta, hein? O Gordo vai me ajudar aí. A Mai, né? Bye, falou, boa, Six Mai, falou agora. Bye. A Mai, bye, a é Vice, né? Vamos falar Vice, que nem a linguagem do fliperama. Ah, a Vice. Pá, cara, no 96 nós vimos aquela mulher, nós ficava louco. Aquelas pernas lá e aquele agito que ela tá louca, era participando de uma putaria aquilo lá. É, sem falar, tinha... Agir. Eu lembro uma vez no 97, meia hora, o Julie com a tenda especial pra ver o lugar que ela parava, que aparecia as calcinhas. Não, não, é clássico isso aí. No 97, se tu der o especial máximo vermelho da Atena no ar, e se tu der bem alto, assim, no alto do pulo, ela fica só de calcinha e sutiã. Uou! Nossa, é hoje, hein? Olha! Ali, ó. Ali, ó. Frajola. Isso eu lembro. Frajola não, chega em casa e tem quase hoje. Todos. Acho que só não tem na 2003. O Link está no post. Link está no post. Tem outra também, a Mature. Mature, sei lá como é que se diz essa porra. Bah. Mature. Que vai estar de volta no The King of Fighters 12, né, cara? Que é mais... The King of Fighters mais tem a Yuri, né? Yuri, legal. Né? Yuri Sakazaki. Caprichadinha, hein? Ah, lembrei do de cosplay. A Atena é pra as mais... Os cosplay de King of Fighters. Bah. Uma melhor que a outra. Alguém aqui fez cosplay de Origami, quem? Frajola. Eu tenho a foto, Frajola de Origami comendo... Cachorro quente. E tem foto do Frajola com uma menina. Ah, me agarrou. Até eu gostei muito desse menino. Próximo cosplay, Game Shark. Tem peito na Nintendo? Não tem. Tem a Samus no Zero Mission. Bah, Alex Roivas do Eternal Darkness. Toma aí, cara. Ah, eu não joguei esse jogo, tá. Esse aí também não joguei. Mano, é da Silicon. O Morrigan, velho. É Morrigan, eu queria pá. E a Felicia. Ah, tem um pouco da Meryl. Ah, outros aqui, ó. Morrigan. Ah, o Darkstalkers que tem a Morrigan e a Felicia. Aqui uma é uma gatinha. Lilith. Frajola se joga com ela? Por isso. E a Morrigan. Mas é muito naked aquele jogo, né, cara? As mulheres. O Morrigan é massa. Uma faixinha, um paradropinho pendendo. Só pra dizer que tem algo, né? É. Frajola adorava jogar com a Morgan no Marvel vs. Capcom quando ela dava um Soul Fist. Opa! Soul Fist. Soul Fist. Opa! Seguindo. Orchid. Orchid. Vamos lá, Orchid, caralho. Ah, usa total, verde, né? Verde. A Orchid era legal, cara. O cara jogava com ela só pra ver as cutscenes no final. Como é que é? Victory! Sem falar o fatality dela, né? O fatality dela era... Que ela mostrava os peitos. Ela até... Só os peitos era fatality, cara. Soltava os olhos, velho. Como é que é o nome daquela roupa que ela usa? Colante? Que é bem colada lá. Saia? Latex. Latex. Aquela roupa é plantada no corpo dela, né? Pô, olha que trabalho. No Tekken tem aquela capoeirista, Christy Montiero. Bah, é. Que é brasileira, né, velho? A Nina, a Ana, Williams. Tem a Nina tem jogo, tem a Ana. Tem muito, meu amor. Tem a Júlia. Ah, Indiazinha, é verdade. Tem as do Mortal, a Sônia, eu pegaria. Aquele beijo da morta, depois tem a Shiva. A Shiva. Tem as ninjas, legal, as ninjas são bacanas. Mortal Kombat tem que abrir um capítulo à parte, né? Que além das festival, ninjas, né? A Kitana e a Milena tem a favorita do Frajola. Shiva. Que vocês não sabem, mas ele tem tatuado a Shiva. Da bundzinha. Da bundzinha. Oh, tá me tirando aí, que negócio é isso? Não, tem a Kitana, né? Sindel. A Sindel. A Milena. A Sônia. A Sônia no 1 não era muito, mas ela no 3 ela tava trigatinha, né? É, no 4, no 4. Mas ela tem o beijo da morta de Fatality lá, né, velho? Ah, a Kitana também, que dá o beijo da gordura. Que o Fatality da Kitana dá um beijo. Ah, ela incha. É verdade. E a Milena suga o cara todo. Todinho, Frajola, hein? Amanhã tem dentes. Ai, o Frajola queria ser o cara do Fatal. E amor é feliz, então. Também usando roupa colante, né? Sempre? Todas. Decotão, bombando. É. Nos jogos as mulheres não têm pudor, cara. Frajola. Nem frio, cara, nem frio. Frajola, todas as mulheres de Final Fantasy, né? Tem todo. Não, cite nomes. Sephiroth é a primeira. Sephiroth. A Ares, né? Imagina. A Ares não é gostosa, a Ares é uma criança. Mas era... Era... Tifa, caralho! Tifa, do Advent Children. Tifa no Advent Children. Aquele que tu não jogou? Não, é que no jogo os era... Ela era light. Aí Fetinho. No filme já deram uma bombadinha nela pra ela ficar gostosinha. Aquele filme que tu não jogou, né? aumentaram os peitos dela. Não, mas é aumentar os peitos nela pro filme, né? Tá. Certo. Tifa. Peito nunca demais. Mas quem? A Vinoa. Sephiroth. Sephiroth. Sephiroth. Sephiroth. Apelidinho do Sephiroth pra lá. Sephiroth. A Garner também é SD, né? Não gostei. Eu só joguei a Garner é a Rinoa, né? A selfie é o Sephiroth misturado com a Riku. No 10, no 10, a Yuna. As meninas ali. A Lulu. No 11 ninguém jogou. A Lulu, cara. A Lulu é... A Lulu não me excita, muito gótica. A roupa que ela usa é a melhor de todas, eu acho. Sim, uma saiota. Mas tu viu no cosplay o que é, cara? Pensa só preliminar pra chegar lá, né? Tem que tirar 50 cintas que tem ali. Cheio de cinto na saiota. É? Ridículo. Imagina o que não guarda ali. Ela fica grávida no 10-2 do Aka. Ela fica grávida do Aka. Tu não lembra disso? Waka. Não sei, cara. Não tô lembrado. Waka. Opa! O doce tem o principal, uma bicha, né? Uma menina. Peraí, vai ter que digitar isso aí. Como é que é o nome dele? Van. O Van. A Van. Maxwell. John. O Van, cara. O Van. Pois é, eu não sei. Que nem o filho. O filho. O Van. É que nem o selfie. Eu não lembro a princesinha ali que ele se junta com ela. Peach. A Panelo. Não. Penelo. A mulher tem o nome de Panelo e o cara tem o nome de Van. Uma puta merda, né? Os japoneses estão ficando loucos. E tem, tem aquela coelhinha, né? Da Playboy no 10, no 12. Ah, sério? Sim, uma mulher com umas orelhinhas, assim. É uma raça ali, né? É uma raça, né? Olha a raça. Coelhinha da Playboy, a raça. Perdão, tem naquele... Quero... Sim, tem no Tadix. Mandar uma mensagem ao Japão. Ei, Japão, eu amo vocês. Não. Opa! Ou a Peach no Mario Strikers. Também. Uau, a Peach no Mario Tênis também, que ela tá de sainha. Não, mas é a Peach colada, velho. No Smash Bros. No Mario Penis, Brawl, no quando ela dá o chute, ela mostra as calcinhas, né? Opa! Metal Gear, podemos ser um dos mais dores que tem, né? Meryl Silver Ball. Ah, aquela cena que ela corre pro banheiro e o Snake pega. Tem que dar uma. Correr atrás dela pra pegar ela de calcinha. Porque ela tá vestida de soldado, saca? Também, daí tu sabe que ela é uma mulher, que ela soldada. Tem peitão e bunda. Daí o Snake vai atrás dela, tá tirando a roupa, né? Daí tu vai correndo, ela tá só de calcinha, sutiã, e fica vermelha quando tu fica encarando pra ela. Tu fica com a. Tu bota a câmera em primeira pessoa, tu fica olhando, ela fica vermelha e dá um tapa nele. Tem a Mei Ling no VR Mission que tem o. Tu tira a foto da Mei Ling. Uma pena que ela casa com o John Sasaki no 4. Johnny Sasaki. Não vai me falar da Olga Gorlugovic e daí tua coisa. Suvaco peludo! Como assim? É hora que o Snake rende ela e ela é do. Ela é careca e russa e peluda. Mas é gostosa. Opa! E as enfermeiras do Silent Hill? Os dois, né? Tem uma hora que elas estão se pegando. No 2 é dois bichos que estão se comendo. Oh, quando o cara ganha a corrida no Cruising the World, que aparece um mulher com os peitões. Detalhe que ela fez uma foto pornô e eu baixo. Sempre mesmo os 3 frames, né? É, sempre. Sim, mesmo. Né? Mas deixa, você sec. Balança. Não, tem os frames, tá. Tem um monte de jogo, tem aquele lá do Mega Drive, como é que é? Assim. Importante é balançar. E aí, aquela mulher legal que tem as fotos dela com a China Net depois, umas fotos legais, de pós. Cruising the World, assim, que ela ficou famosa. Tá no ponto. Tá. As fotos da mulher, cara. Que pervertido. Cara, ninguém falou do Streets of Rage, a Blaze, cara. Ah, é verdade. Volantezinha, e a Electra, que era vilã também, Electra. Velho. Ah, As putas, Electra. As putas. As Rage 2 fez uma infância, né, cara? Fez minha infância. O primeiro jogo que eu joguei na minha vida de videogame. É, a gente viu isso. Já tinha podcast. As mulheres do Duke Nukem, né? Bah! Oh, Duke Nukem totalmente doll! Chegava! Totalmente doll! Totalmente doll! Cara, entrava na boate, tinha um monte de dançarina lá, delícia! Chegava o carinha pra que loucura! Puxava a grana e dizia assim: Shake, you wanna dance? Não, é. Shake it, baby. Do wanna dance? Do cara ficava fazendo espaço rápido aí, né? Shake it, baby. Shake, do wanna dance? Do wanna dance? Já apostavam lá. Shake, tu matava elas e os porcos estavam assistindo, os porcos te matiam depois, né? É, tu entrava no... Os porcos te matavam mesmo se tu não matasse elas. Não, mas tu ia lá, os porcos estavam... Tio, os porcos só estavam assistindo. Aí tu matava elas, os porcos vinham em montes assim, se metia. Ah, mataram as putas. Tanto que a história do Duke Nukem é isso, né? Os porcos vêm e deixam só as putas vivas, né? É, só as putas. Matam todo mundo e deixam só as putas. É, diversão. Opa! As putas do God of War. De peitão de fora. Tu come elas, né, no jogo. Triângulo, quadrado, meia volta, triângulo, quadrado. Ele ganha vital. É, assim mesmo. As putas do GTA. A intenção do Rodrigo me convencer a jogar GTA, que era pegar as putas e dar uma sova de... pau mole. No carro. Levava dentro do carro e sabia a suspensão no carro trabalhar. Ah, daí tu começa The Sims, que tem um monte de putarias. Playboy Dimension, que é um jogo sobre putaria. Eu nunca joguei esse jogo. Tá cheio desse jogo de Love Story. True Love é o mais pra fuder, né, agora? O True Love, bah. True Love é o mais clássico. Teve uma foto do cara que ficou indignado, pegou um Guitar Hero e enfiou dentro da... Epa! Não, GTA 3, no San Andreas, em que ele... Tu vai namorar as mulheres, tem o mod, tu baixa, tem que comer as mulheres. Hot Coffee. Hot Coffee, exato. Como é que é esse Hot Coffee? Hot Coffee, os caras mesmo da Rockstar fizeram, só que é uma coisa oculta no jogo. E os hackers deram um jeito de tu poder acessar essa coisa. Ah, foram os caras da Rockstar? Me falaram que foi um hacker que meteu. Não, já tava no jogo. Não, já tava no jogo. Os caras, os programadores fizeram, só que não tinha acesso. Aí os hackers deram um jeito. Descobriram o jeito de tu abrir, quando tu vai comer as mulheres, tu tem que fazer as posições pra comer. Que nem o Natalio, transferência. Epa! No Prince of Persia, a Pharah, que também joga quase todo o jogo com ela primeiro, pelo menos. É, quem jogou assim? No final. Outra, eu lembrei agora. Não lembro se era do King of Fighters 94 ou 95. Quando tu vencia das personagens, assim, elas caíam em câmera lenta. E aí elas caíam com a roupa rasgada, assim. Tipo, a King aparecia de sutiã e tal. Pera aí, o que caía? A roupa ou elas ou o quê? Elas. Ah, elas caíam. Caíam aonde? No chão. Tinha que cair no colo de quem tava jogando. Epa! Eu acho que as famosas são essas, as mais. Pra Jô, qual é a... Com certeza a gente esqueceu de alguma coisa. Qual é a coisa, tua, né, mais gostosa de todas? Top list. Não, antes de terminar, tem o top 10 do Screw Attack, vocês já viram, dos melhores peitos? Boobies. Peitos? Não, top 10 boobies. Link está no post, gametrailers.com. Aliás, né? Por favor, Screw Attack, assistam todos. Ah, é, todos são. Faça um favor a vocês. É muito. Eu só assisto o videogame nerd lá, Angry. Bom, pra Jola, qual é a melhor? Tua opinião. Ah, e a Brea? Porque lembra, tá bom. Várias, cara. Quais que povoaram mais teus sonhos? Três. Vamos lá, pensa em três. Três, tá, então vai. Você virou? A Jill Valentine do 3. Mas e em terceiro acho que é Riku mesmo. Ui. Rodrigo. Vou deixar a Milena lá. Lara Croft, a Iabrea e a Christy Monteiro do Tekken 4. É gatinho. Boas escolhas. Gordo. Teu top 3 gatinhas que povoaram teus sonhos videogames. Ah, Mei, primeiro. É Mei ou Mai? Eu nunca sei como é que se diz. Acho que é Mai, cara. Mai, em primeiro disparado. Em segundo, a Lara Croft é gostosa pra caralho. Deixa eu ver, terceira, não sei. Todas. O resto e terceira. Não sou. Pra mim, a primeira com certeza é a Iabrea, né? Porque a segunda é o Sonic. E a terceira. O Sonic não é mulher, para! Porra! Pra mim é, cara. Ele quer sentar nos espinhos, cara. Deixa a opção dele, cara. Que é homossexual. E a terceira é a Meryl, do Metal Gear. Eu acho as três aí, cara, bye. Tô em dúvida, mas eu vou pôr as que povoaram mais minha infância, né? Que foi a May, né? A Mai. Povoou bastante. A minha pré-adolescência. Deu uma povoada boa. A Orchid. A Orchid, meu! Vai, esqueci da Orchid. A terceira é a Orchid. Desculpa aí. Valeu. Ah, pera aí. A Orchid. Não, disse. Bah. Tá do a Orchid de quem? Do Killer? Do Killer Instinct. Tem outra Orchid? Acho que eu vou pôr a terceira que povoou bastante mesmo. Foi a Mature. Porque eu lembro que nós jogando 96 vimos aquela mulher, nós ficamos doido. E ela nem é grande coisa, mas foi doideira na época. Rolava muito barato de fruta, muito, né? Cheiro de queijo. Epa! Tá aí, e o cara lá que gozou do Dreamcast lá. O Landy. Quem gozou no Dreamcast? Eu não lembro. É o cara da Players, eu acho. Como é que é? Não, eu vi no download e eu não lembrava dessa história. De um piá que gostou no Dreamcast. Não, e tal. Isso aí é na Players. Isso não, isso tem que ter no final, porque é sobre as músicas. No mínimo o cara tava lá jogando Dreamcast, daí a história parece que ele... Daí na live, né? voleibol e tal. Ele, ah, vou bater uma bronha. Daí ele, não, ele só abriu o case do CD, eu acho, virou pro lado e foi, né? Daí parece que foi tudo no Dreamcast. Cara, eu te mandei esse link há uns 5 anos atrás. O Frajola ficou triste. O Frajola ficou triste por causa da história. Tu nunca fez isso agora? Ô malvado. Então tá, a gente fica com o próximo. Próximo Dreamcast, qual será o motivo do próximo Dreamcast? Qual será? Já lá, diz um aí. Fala das músicas dos games. É, eu queria fazer o Júlio, né? Pô, passou lá. Daí você mexeu. Oh, vamos fazer mesmo. Um sobre músicas. Boa, boa. Bom. Você seleciona em duas cada um. Boas. Não, race. O próximo pode ser sobre a E3, né? Olha, nós vamos tentar fazer um sobre a E3, se mini, der certo. Um mini da E3 com... É, deixa eu falar. É, vamos tentar fazer um sobre a E3, ou um mini, a gente vai meter aí no meio. E um sobre músicas, então. Fala, né? Então tá, até o próximo, talvez músicas, talvez E3. Tchau. Aê! Foi! Fiquem de olho na E3, fiquem de olho em todos os olhares. O que será que Kojima vai lançar? Tchau. Estamos começando. Tá. Assim, estamos começando. E aí, Olá, olá, galera. Tô com a voz grossa, tava de febre. Bom, estamos começando no... Tá engasgado, tá engasgado. Vai. Bom, estamos começando... Tá, é sério. Mais um. Então, começando mais um outro. Tá, agora até eu fiquei enjoado. Pô, cara. Vai. Tá. Foi cedita. Tá, bom, olá. Também não dá.